Sol Salvador, UFS 5827, tá na posição 2, pushback fundamental. 5827 da UEB, atento ao Embraer da Azul, parqueando agora no 03, após o mesmo autorizado, pushback fundamental, chama táxi. Tá, após o Azul parquear, vai chamar pro táxi, está autorizado o UFS 5827. F5827 está livre para os pressionamentos chama táxi. Vai chamar para o táxi, F5827. F5827, solo 58, direita 1219. Direita 219, 776. Salvador, boa noite, 1976, livrou? 1976, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, posição 10, parte principal. Alfa, Juliette, para 10, 776. Solo, Salvador, boa noite, eu passarei 2224, cópia Juazeiro, 350. Sim, passarei do 2224, ainda não possui o plano no sistema, poderia confirmar em OBT? É, o nosso é o 25, o despachante está informando pra gente aqui que mudou o horário para 06 da próxima agora. Gente, eu vou checar, um minutinho por gentileza, o passageiro 2224. Ok, obrigado. O trip 5216, parte 3, para pushback somente tanto. O voo no 776, por gentileza, mantém a posição antes do ataque 6 Juliette, o portão foi mudado. O portão de destino agora será o 01. Será que aguardar o Boeing da Webjet iniciar o táxi, ok? Estimativo, guarda-lente da Juliette, 776. Solo trip 5216, parte 3, pushback, chama troca. Parte 3, autorizado, chama táxi, trip 5216. 5216, para trás, pronto. Pushback, acionamento, TAM 3561. TAM 3561, na minha escuta, por gentileza, para iniciar o push. Temos o Boeing da Webjet já finalizando no 02. Iniciando agora no 02 e temos um Boeing da Gol para parquear no 01, ok? Minutinho, por gentileza, me escuta. Ok, então não se escuta mandando autorização, TAM 3561. Pai, já vem travado, TAM 3858. Salvador copiou o TAM 3858, trem de pouso baixado e travado? Afirmativo, 3858, ciente do trem. A gente seria o colega aqui do 03 e o Webjet que vai passar a retaguarda? Negativo, o Webjet puxando no 02, temos ainda o ATR da Trip sinalizando no pátio 3 e temos o Boeing da Gol na Juliette aguardando o parqueamento do 01, ok? Tá joia, obrigado, não se escuta. 8855, meia dúzia. Bom, 985, minutinho, por gentileza, para iniciar no meia dúzia. Positivo, vou aguardando. O táxi do objeto 5827 está com 147 a bordo, autonomia de 3,30 e alterna consciente. Objeto 5827, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera Torre 1, 98, decimal 62, o ajuste no 04, bom gol. Índia e Alfa até o ponto de espera da 026 lá, Torre, com 1014 registrado, objeto 5827, bom final de semana. Solo 35216 para táxi, total 47 pessoas a bordo, autonomia 4,20 até nessa hora. Trip 5216, atentando ao parqueamento do Boeing da Gol no 01, após prossegue o táxi via parte principal, táxi em de alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 62, o ajuste no 04, bom gol. Teve táxi atento ao gol, ingressado, e na 1. E pela Índia, chama 28.000. Muito obrigado, bom dia. Boa coisa, boa noite. Antônio 5.000 na escuta. Prossiga. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da Trip e a retaguarda, autorizado para o inspecionamento, chama táxi. Gente, após o ATR passando em coordenação com o pessoal do solo, Antônio 5.000 irá iniciar. Gol no 885, está autorizado para o inspecionamento 62, deixa uma taxa. Porta lá, 885. Passagem 2224 na escuta. É confirmando o nosso gate número 1? Afirmativo, 01. Obrigado. 2224 na escuta. Só um minutinho, por gentileza, estou só aguardando uma confirmação do centro Recife, ok? Ok, graças. Podia confirmar qual que é o IOTP do nosso plano? Não entendi, você poderia confirmar? Podia confirmar qual que é o IOTP do nosso plano que vocês têm? A rota do plano que eu tenho é Uppers do 119 até Bangu. E após modifica o nível do 220, prossegue direto para o Juazeiro do Norte, ok? Só estou confirmando a CHG que eu recebi aqui é as 2305. Estou só confirmando com o centro porque eu mesmo ainda não recebi a CHG, ok? Ok, graças. Paulo Salvador, Altan 3858, Lebrona, se escuta. Altan 3858, boa noite, táxi lento via Alfa e mantém a posição antes da táxi da Juliette aguardando para ingresso. Boa noite, via Alfa, mantém antes da Juliette, Altan 3858. Depois para a decolagem 35216. Copiado, guardando. Guardando. Web 5827, decolou 06 com controle 19 decimal 35. 935, boa. Controle Salvador, objeto 5827 passando 1300 na sua escuta. 5827, identifique, chegada. Corrige, contato radar na decolagem, submantenha nível 360, voo Daiel. 360, voo Daiel, objeto 5827. Cinco táxi, 108 a bordo, 4 horas e 5 até na Galeão. 62, passa 200 para 150, informação Yankee. 3662, se identifique, chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 0, corrigido. Desça mantendo 2000 pés, ajuste 1014. Reporte estabilizado no curso localizador, está autorizado pelo ILS 3662. 2000 pés, estamos no ILS 3662. Alguma possibilidade de descer para a duna? Oi, TAP 3662. TAP 3662. 561 está com 65 de POB, autonomia de 4 horas e 48, alterna com o FINS. Já confirma o POB? 65 já. 65, o táxi autorizado via Índio Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, 6, dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Autorizado o táxi, ponto de espera 10862, está 3561. No 885 na escuta. Prossiga. Confirma, por gentileza, pelo seu B. 108. 108, copiado. 521 meia, decolou aos 08 com controle de frequência 19 decimal 35. 19-35, muito obrigado e boa noite até amanhã. Boa noite. 858. Muito boa noite, correção, controle de Salvador, muito boa noite, trip 5216. Boa noite, 5216, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 190, mantém a saída pouca. 190, saída pouca, quando for possível, senhor, nossa proa de Aracaju, mês próprios. Coordenar com Recife, só um minuto. Muito obrigado. Então 3561 no ponto de espera, tá pronto? Mais 30 segundos já. Tá? 52 no meio, tá autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 52 no meio. Eco Zulu Novembro, agora com Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 128, decimal 8, 126, decimal 0, Eco Zulu Novembro. Salvador, boa noite. Voo no 398, informação Yankee. 398, boa noite. Identifique, chegada a mar e desça para 3.000 pés, 1.014 o ajuste, número 2 na aproximação. Chegada a mar e desça para 3.014, voo no 398. pontos para pronto, TAM 3561. A linha decola 1-0, vento 30 graus, 7 nós. Confirmando 130 com 7. Linha decola, TAM 3561. Co-827, chame Recife 251, alterna 13325. 251-3325, objeto 527, boa. No 885, ali mantenho no zero. Eu mantenho no zero, no 885. Decolou Zona 4 com controle na frequência de 119, decimal 35. Zona 35, Zona 3561. Controle Bahia, Salvador, é o Zona 3561. 3561 é controle soteropolitano, identificado, submantendo 380. Se é contato, radar, saída agora. Agora, subindo para o 380, Zona 3561. Salvador, boa noite, com o 613, autorização Brasília. Tomando solo? É o Gol, 1613. Gol no 613, informação Yankee, Brasília 360, minutinho cópia, por gentileza, prepare a gole, transição ao fito. Gole ao fito, 904. Tomando zero, informação Yankee. Tinha 6310. Identificação desse mantém os 4 mil pés, o altímetro 1014, chegada a mar. 4 mil pés, 1014, chegada a mar, identificou a chanela 63, no zero. Salve, Salvador, eu poderia confirmar se já possui a atualização do 2224? Para o solo? Poderia confirmar se já possui autorização Juazeiro para o 2224? Negativo, vou confirmar com o centro agora, porque eu mesmo ainda não recebi o CHG e ele iria ver com o plano de voo para ver o que aconteceu. Vou só confirmar com ele, por gentileza, um minutinho. Assim que eu tiver uma resposta, estarei confirmando, ok? Ok, estamos na guarda da cópia então. Autorizado, chama ataque, 3398, desça para 2000 pés, voltímetro 1014. 2000, 1014, voo no 3 vagão. Trônio, boa noite, voo no 885. Voo no 885, contato radar na decolagem, sub mantendo 360 após 2000, direto Leda. Confirma, chamando sol? Oceaner 6201. Oceaner 6201, no Rio de Janeiro 360, minuto em cópia, por gentileza. Prepara a Dael, Leda Bidev, aguardando. Guardando, pronto cópia quando tiver. Controle Salvador, boa noite, voo no 604. 604, boa noite, comunicação desça para 5.000 pés, voltímetro 1014, chegada a mar. 5.014, chegada a mar, voo no 604. Uma 3, pronto, cópia. Uma 3, autorizado Brasília, nível 360, Vipers do Luno 7. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 1-9, decimal 3-5, e aciona 5-4-7-2 em transponder. Autorizado 360 para Brasília. Via para o Zulu 97, decola da 1-0, Gole, transição Ofito, controle 1935, transponder 5472, voo no 613. Fechamento correto, portão 01, chama pronto para o inspecionamento, gol no 613. Chamaremos o puxo 613. Livre LF, informe estabilizado. Autorizado LF, reportado estabilizado, gol no 398. E LF, está 35, 3662. Complete a aproximação, agora com a torre em 1862. 3662. 2224, cópia. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 350, via Upers do Luno 9 até a posição Bangu. E após, conforme a rota do plano. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona inicialmente 5500 no transponder. Ok, então, autorizado nível 350 para Juazeiro do Norte, Upers do 1-9, Upers do Bangu. Decola da 1-0, curva esquerda, Momo Froti, 1935, controle, aciona inicialmente 5500-2224, na rebota do 4. Protejamento correto, já está pronto para o estacionamento? Ah, ainda não. Seu Pérez, com 1014, chegada a Mari. 7-1, information Yankee, request 360 Campinas. Azul Fozil, 7-1, Campinas, 360, flight level, standby to copy, expect dial departures. Dial departures, standby 4071. Solo Salvador, web 536 com 1-1-6 a bordo, autonomia 2h46, alterna Fortaleza, pronto para táxi. O Webjet 5836, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Parte Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, 2-1-6-12, web 536, boa noite. Solo Salvador, é o 2224 da passarela, agora está pronto para puxar bem o acionamento. Remota 1-4, chama para o táxi, o passarela 2224. Ok, livre para puxar bem o acionamento, 2224. É 2224, na escuta? Na sua escuta, prossiga 2224. Modifique o código transponder para 5535, ok? 5535-2224. 6201, pronto cópia. Pronto cópia, 6201. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta, upper, November 857, e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5524 no transponder. Sente autorizado 360 para RJ, saída da El. Leda Bidev, decola do 10, curva direito, após Bidev, rota conforme o plano, 1935, controle, 5524, transponder, 6201. Procedimento correto, portão 08, chama pronto para o feedback acionamento, acionar 6201. No 08, reportaremos pronto para o feedback acionamento, 6201. Are you ready to copy? Yes, we are. Clear to Campinas, flight level 360. Runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff. Dial departure after Leda position, Lima Echo Delta Alpha position, after bridge position, Bravo Romeo India Delta Echo position, after Upper Zulu 16, after flight plan route. Salvador Departure Frequency 119.35 and Skulk Code 5512. Roger that, Zulu 4071, cleared Campinas level 360. Runway use 10, departure will be dial, then Leda, then Breed, then Upper Zulu 16, flight plan route. Departure frequency 119.35, Skulk Code 5512, Azul 4071. Just confirm me right turn after takeoff and report right for startup and push gate 03 Azul 4071. Roger that, right turn after departure, call back ready for push Azul 4071. Stop, Stan 3662, ligou. Stan 3662, taxi Alpha e reporta antes do taxi Juliette para ingresso. Alpha, reporta antes do Juliette 3662. No 398, livre pouso 10, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso 10, vou no 398. 5836, da web, decolou 25, controle na frequência 119, decimal 35. 935, obrigado. Controle, boa noite, WebJet 5836. 5836, da WebJet, está em contato, radar, voo 330, saída da PUCA. Salve Salvador, passaria do 2224 para táxi, nosso PAP de 34, na meia de 3 horas e meia, alternamos Fortaleza. O passaria do 2224, táxi autorizado via parte principal, taxiway Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1.8.12, o ajuste do 014 com voo. Ok, então, autorizada via pátio principal, Índia, Alfa, quando o ponto espera 18.6, ajustado 1014-2224, boa noite. Ground, Zulu 4071 is ready for pushback, bridge number 3. Zulu 4071, stand by to start up and push, ok? Stand by, please. Stand by 1. Pushback, acionamento para o nome 1-3, Singer 1. O nome 1-3 será o número 2 no setor para iniciar o pushback acionamento. Na minha escuta, por gentileza, aguardando. Na sua escuta, 1-3. Chaner 6201, na escuta? Na escuta, 6201. Por gentileza, estimado para início de pushback acionamento? Afirmativo, aproximadamente 12 minutos. Gente.